another start. Olá, meus amigos do Gaveteiro, bem-vindos a mais um Gavistática. Eu sou o Flyfish, estou aqui acompanhado dessas figuras do nosso podcast A Vivi. Oi. O Evilzinho. E aí, galera. E quem mais tá por aqui? Tá o mestre da tortura e da arte bélica, Aiken Frost. E seu humor tá de matar, hein? E vamos falar sobre desenhos e seriados e carrossel e etc. Carrossel é outra coisa, né? É a categoria parte, né? Então continue ligado. Nossa. E é isso aí, vamos começar. Vamos começar falando de desenho um pouquinho. Rapaz, o desenho que eu mais me lembro de assistir era o X-Men, mas ficou gravado, cara, de manhãzinho assistir X-Men na Globo e então. Cara, eu acho muito que o episódio de X-Men que eu mais assisti foi o do Bishop, que ele voltava no tempo. Passa direto, ainda passa hoje lá. Ainda passa esse episódio. Mas era muito bom aquele X-Men, né, cara? Depois eles botaram aquele X-Men Evolution, né? Mas Evolution não vale. Sei lá, acho que o Evolution não deve ser muito levado em consideração pra lembrar essas paradas, não chega nem, né, perto, cara, do que era aquele não antigo. Não é muito legal. Tem a Kitty como personagem principal. Evolution, gente, tem o Wolverine de barbinha de adolescente, sabe? Aquela barbinha assim, só tem dois fios. Só falta acne, o Wolverine. É, mas ele é o tiozão. O Wolverine tiozão, bonzinho. Foi muito tosco aquele Evolution. O que lembrou muito o X-Men antigo foi esse novo Wolverine dos X-Men. Eu vi o trailer disso daí e achei muito tosco, cara. O traço é tosco mesmo. O cabelo da Aurora é uma bola. Eles fizeram uma bola e botaram o rosto no meio. Né? Mas a história é bem legal, pô. Se você se abstrair do traço do desenho... Se você assistir de olhos fechados, você... É. Tudo bem que a dublagem também não tá muito boa, né? Cara, ou seja, assista de olhos fechados e tampe os ouvidos, né? Mas de mente aberta. De mente aberta, claro. Porra. Quando eu era criança, eu assistia mais Thundercats. Quando passava X-Men, eu já era um pouquinho maiorzinho. Eu diria que as duas uma, o Thundercats ou tinha muita boiolagem no meio. Só porque eles usam tanguinhas de pelúcia. Ou era uma parada muito tosca, né? Porque a única mulher da Toca dos Gatos era a Chitara. Não, tinha o Willy Kitty também. Ah, mas aí você já tá entrando na área da pedofilia, né, cara? Aí vai ficar mais tosco ainda. Cara, mas na verdade, a Willy Kitty e o Willy Cat, se eu não me engano, eles têm a idade do Lion. Eles são mais velhos que o Lion. Só que o que acontece não, é que quando eles caíram, eles são mais lá, velhos o Lion... que o Lion. Eles são mais velhos que o Lion só porque o Lion deu defeito na câmara de qualquer coisa lá, esqueci o nome que ele trouxe. Criogenia do Lion, e o corpo dele envelheceu, mesmo ele não. Mesmo ele estando congelado lá. Só por isso que eles são mais velhos. Mas ele era meio bestão, assim? Ele tinha personalidade de criança? Se eu não me engano, ele tinha sim, cara. Eu lembro dele fazer umas coisas meio toscas. Ele era meio imaturo. É. Ele é meio bocozinho, assim. Ele era o líder dos Thundercats, mas era um líder bosta. Botim! Se não fosse os outros Thundercats, ele tava fudido. O Monra já tinha catado ele, já tinha mandado pro limbo. Se não fosse o Pantro, né, cara? Se não fosse o Pantro, tava todo mundo ferrado naquele... Não tinha Toca dos Gatos, iam morar todos na selva. Mas sei lá, cara, eu acho, tipo, o Thundercats eu acho muito maneiro, cara. Mesmo sendo bizarro, eu ainda acho maneiro. Ah, sei lá, era o desenho mais másculo da minha infância e eu não lembro direito. Pô, o desenho mais másculo da minha infância é Popeye, cara. Eu até me arrisquei em comer Não, pô, ele comia verde, eu não achava que ele era maluco. Popeye era um desenho de macho mesmo, porque o cara era tosco, era um marinheiro, comia coisa ruim pra caramba, pegava uma mulher feia de doer. Era um guerreiro, cara. Mas tudo bem que o Popeye não era muito bonito também, né, pô, o cara de bunda daquela... Fora que o Popeye tinha dois tumores, né, nos braços. Nossa. É, ele tava eu com... nunca vi, pô, um cara que tem um bíceps menor do que o antebraço. Tem até um episódio de Family Guy que eles falam disso, aparece o Popeye. Pai, ele fala, o senhor tem dois tumores nos braços. Ele fala que não acredita como o cara tá vivo até hoje. O humor negro da porra. Tumor terminal nos braços. O pai é tão guerreiro que ele usa o tumor como arma, né? Não, falando nisso, tem um filme do Popeye. Eu assisti, passou na Globo um dia. Tá de sacanagem. Eu assisti e eu até tinha dúvida se eu tinha assistido esse filme ou se eu tinha sonhado, porque eu nunca vi ninguém falando desse filme, pô. E a Olivia é uma véia, né? Nossa. Era isso mesmo. E ela dançava cabaré. Ah, isso eu não lembro não. Agora o Igualzinho já tá inventando. Não, né? É sério, deixa eu ver aqui, ó. Ela tinha aquela voz irritante. Não, a voz do Popeye é a mesma. Cara, eu vou procurar isso no IMDB agora. Talvez, véio, não seja um filme digno de IMDB. Que coisa tosca, meu irmão. É com Robin Williams. Ah, você tá brincando? Não, é sério. Sério? Aqui, ó. Não. Caraca, velho. Cara. Eu não lembrava disso, não. É sério. Isso. E Tartarugas Ninja? Cara, Tartarugas Ninja. Nessa época era o que eu mais gostava. Tinha um Kawabanga em todo final de fase. Ah, óbvio. É pena que nunca eles conseguiram reproduzir o Tartarugas Ninja do jeito que era, né? Já fizeram uns 3 depois, o 4. Fizeram até uma série live action depois. Live action, é. Não, mas a série live action eu acho que era bem legal, cara, inclusive. Era uma bosta. Não. Os filmes eram legais, mas a série era uma bosta. Temos opiniões contraditórias aqui. Um acha que foi legal, o outro acha que foi uma bosta. Não, colocaram a Tartaruga Ninja fêmea. Inclusive é um episódio de Power Rangers. Nossa. Galáxia. Que eles aparecem, na verdade são 3 episódios. É, tem o crossover lá, o negócio. O Ivãozinho gosta de costurar as coisas, né? Tudo junto, todo mundo aparece em todo muito mundo. Muito tosco, cara. Tem um crossover, assim, que apareceu. Muito feio. Mas como eu não consegui falar até agora, que o pior de tudo era que tinha uma tartaruga com peito. É, cara. Tinha uma mulherzinha, tartaruga. É, uma tartaruga ninja, mulher, com peito, cara. Como é que pode, mano? Uma tartaruga com peito. Quer dizer que tartaruga mama agora? Eu nunca vi. A ninja mama. Deixa Carmen Sandiego. Cara, eu só lembro que era bizarro. Lembro que era um desenho cabeça, né, pra minha época. Eu assistia todo dia. Carmen Sandiego, eu lembro de 2 episódios, um que eles ficavam fazendo som com as taças de cristal, e um que ela queria fazer um diamante gigante com um bloco gigante de carbono. Carmen Sandiego era uma coisa meio estilo Caverna do Dragão, né? Caverna do Dragão, eles nunca voltavam pra casa, Carmen Sandiego, eles nunca pegavam a Carmen Sandiego. Nossa, ela sempre fugia, né? Podia chegar perto, mas no final ela fugia. Nossa, em comparação. Que paralelo, né, cara? Que paralelo forçado esse que você arrumou, né? Não, pô, mas eu digo assim, é aquele tipo de desenho que nunca vai... Eles nunca alcançavam o objetivo. É, nunca alcançou o objetivo, o que dizer é isso. É, Lost, coisa meio assim. É. Pô, até aí nunca alcançar o objetivo, tem um monte de coisa. Cara, assim, eu lembro, né, que eu gostava muito, mas que eu assistia todo dia, mas agora eu não lembro de nenhum episódio. Foi aí que eu descobri que a vaca era um animal sagrado na Índia. Eu não conhecia antes disso. Foi no Carmen Sandiego que eu descobri isso. Tem um episódio que eles estão na Índia e falam lá. Tem uma vaca na frente e o cara passa por cima. Passa por cima. Aí, não pode, não pode, é sagrado. Eu só lembro disso. Não, cara, Caverna do Dragão era foda. Quem joga D&D e quem, principalmente quem jogou D&D antigamente, cara, reconhece muita coisa mesmo, velho. Não, mas a história mesmo é que o Caverna do Dragão foi, os criadores lá, foi baseado numa aventura deles, né, de RPG. Os personagens e tudo, é o que dizem, né? Isso eu não lembro, acho que não é isso não. Eu sei que tinha muita criatura que aparecia, que tem no livro dos monstros do AD&D, por exemplo, que aparece no desenho, cara. Os Kotoa, o Beholder, são idênticos, saca? Muita criatura. Tem até uns NPCs oficiais, tipo o Orduk, de um... Eu não lembro de que cenário agora... Que chega a aparecer em alguns episódios também do Caverna do Dragão. Eu só achava meio assim que ele não mostrava a grandiosidade que é no RPG. Ele sempre falou que o Tiamat era um dragão foda e tudo, mas não dá a entender que é um bicho tão foda como é realmente no jogo de RPG, né? Ah, e o Tiamat aparece vez ou outra e ainda, tipo, 10, 20 segundos. É, só falava que o Vingador. O nome do vilão? Vingador, isso. Só tava vindo Destruidor na minha cabeça. O Vingador sempre corria, né, quando viu o Tiamat. Ah, achei massa aquele episódio que chegou lá, né, eles estavam precisando carregar as armas. Ah, eles foram no cemitério lá. Aí o Vingador rouba as armas deles antes de eles carregarem, né. Aí ele fica com todas as armas na mão, assim, né, pra matar o Tiamat, né. Aí e eles estão todos assistindo, né? Aí os caras, ai meu Deus, ele vai matar o Tiamat, né? Aí um cara fala, ótimo, um dragão a menos, né? Mas nossas armas não estão carregadas, ótimo, um vingador a menos. E o foda é que o vingador vai usar as armas, né? Ele não coloca, tipo, chapéu na cabeça, escudo na mão, ele empilha tudo na mão, assim, sabe? E ergue, né? Como se fosse jogar uma pedra. É, ele ia soterrar o Tiamat com os itens, cara. Pessoal. Caraca, velho. Não, eu não lembro onde que eu vi, cara, esses dias, alguém fazendo paralelo do Vingador. Ele tinha asa, mas não voava, e andava num cavalo que não tinha asa, mas voava. É, mas voava. Um troço bizarro, velho. Vamos aos tokusatsu? E aí, tokusatsu? Eu acho que, na minha infância, o tokusatsu que eu mais gostava... Patrine. Jaspion. Patrine, nem lembro Patrine. Jaspion. Eu não gostava de Jaspion. Jaspion e Changeman. Changeman também eu adorava. Changeman. Jaspion eu nem lembro direito. Qual era a história do Jaspion? Ele era um Vingador? Ele era um Batman da vida? Não. Ele era um cara que foi escolhido pra ser o protetor do universo. Ah, é? E tinha um gigante. É tipo Ultraman. É tipo tudo, né, cara? Se olhar direitinho. É, daí ele tinha uma ajudante lá. Ele era patrulheiro da galáxia, eu acho. Sei lá, uma coisa assim. Aí tinha o Satan Ghost. Que era o vilão Darth Vader. Satan Ghost era o Darth Vader da versão. É. Por muito tempo eu achei que Satan Ghost e Darth Vader era o mesmo personagem. Só depois que eu fui saber que era um universo diferente. É que na verdade é muito igual, gente. O Satan Ghost é o Darth Vader. A roupa é igual, até a gaita na cara. A Nossa. Gaita na cara. Até aquela máscara horrível. Cara, só você que viu uma gaita ali. Diego, fale da gaita. Não, depois eu faço o vídeo da gaita. Lembro dos Power Ranger. Power Ranger? No Power Ranger. E o Zack tá lá, infelizmente, só por causa da cota. Não pela sua capacidade. Caraca. Os caras são preconceituosos. Mas ele foi o único, né? Não teve mais negros depois dele? Não, teve. Teve. Sempre tinha pelo menos um. Tinha o TJ depois de novo no espaço. Cara, eu parei depois do segundo que teve do Power Rangers. Depois do filme eu parei. Eu assisti na Globo, Power Rangers. Power Ranger é Tokusatsu de fresco. Olha, ele tá falando de fresco só porque tem a cota. É, tem a cota asiática, né? A cota afro. Claro, tem a cota dos homossexuais também, né? Não, era todas as cotas. É, que é o Billy, o azulzinho. Não, o Bob, ele gostava do alto. Nossa! É Billy. Billy? Que Bob? É, pode crer. É o Billy, o Jason, esse não andava com a máscara de hockey, o Zordon. Cara, você sabia que a Trini morreu? A atriz que fazia a Trini, ela morreu. Nossa. E que era asiática, ela era lá, vietnamita. É, vietnamita. Morreu de acidente de carro. Ah, que foda, né? Deve voltar pra assombrar todos os outros Power Rangers amarelos. É. O Jason, fui ver lá, que era o vermelho, né? Fui ver a foto dele, cara. O cara tá mó gordo agora. O Power Ranger de ontem é o obeso de hoje. Mas muito antes de Power Rangers teve Changeman. Teve Changeman. E Changeman eu não lembro. Changeman eu assistia todos. Cara, os dias. Changeman era que era o truzão que os caras eram do exército, se eu não me engano. Que até a abertura aparecia aparecia um deles com uma Uzi na mão, aparecia o outro jogando uma granada. Era isso? Eles eram cinco. Você lembra de muita coisa. É, né? Os Changemans eram cinco integrantes do exército dos defensores da Terra. E eles são banhados pela força terrestre. Cada um deles adquire poderes de um animal lendário. Ah, pode crer. Dragão, grifo, pégaso, sereia e fênix. Isso eu sabia. Nesse não tinha um negro. Ah, convenhamos, eram japoneses, né, cara? Só tinha japoneses. Se tivesse um negro, eu ia me assustar pra caramba. Caraca, velho. A abertura do Changeman era muito true. Eu tô assistindo ela aqui agora de novo. Apareciam os camaradinhas com pistola, metralhadora, tirando e tal. Muito foda. É hoje que eles vão fazer um negócio desse, né? Fazer isso é censurado. É. É, né? Não pode. É incitação à violência. Muito fera, não cara. Não pode, gente. Poxa. Tá, mas uma coisa há de ser dita. O robô gigante do Changeman era feio pra caralho. Tu não gostava de Carrossel, cara? Não. Sério, velho? Saia dessa sala, cara. Tô dizendo, pô, o Ike nasceu velho já. Cara, eu nasci com 80 anos de idade, velho. O Ike é mais velho que o pai dele. Ele é o Benjamin Button brasileiro, gente. Vocês não entendem. É o Chuck Norris, né? Nunca se emocionou com o Cirilo, tentava o amor da Maria Joaquina. Era clássico, era clássico. E tinha a Laurinha. É tão romântico. Oh, S2 Forever. É, né? Cara, eu só lembro que Carrossel era coisa de boiola, a gente sacaneava quem assistia Carrossel aqui. O Ike tinha 5 anos, pô, na época do Carrossel, e já sacaneava. Ah, boiola. Basicamente. Carrossel. Talvez a expressão boiola nem existia nessa época. Nossa, né? Eu ficava lá, eu e os Velociraptor sacaneando o pessoal que assistia Carrossel, né, cara. Pô, MacGyver era true, cara. Hoje eu tava na festa de aniversário de um amigo meu, a gente tava conversando sobre ele uma garra. Ele desligava alarmes de janela com papel de chiclete. É. Ah, não sei, eu lembro que teve um episódio de Mythbusters, são os caçadores de mitos. É, né, do especial do MacGyver. Esse episódio eu não vi. Eles fizeram só de mitos do MacGyver, e a maioria é verdade. De arrombar uma porta com filamento de lâmpada. Eu vi um lá, do Mythbusters, um episódio que ele fez um aeroplano, um ultraleve, sei lá o que era, um aviãozinho, né? É, com esse. Bambu, saco de plástico, né? E um motor de não sei o que. Era um motor de quê, tu lembra? De uma coisa de construção, alguma coisa desse tipo. Era um motor de um barco. Não, não era um motor de um cortador de grama, não? Acho que era. Nossa. Era um motor de um barco, ou um cortador de grama, não lembro ao certo. Alguma coisa desse tipo. Olha só o fermento, ou era um cortador de grama, era um barco. Eu não lembro. Não, é porque era bem fraco. Era um motor bem safadinho, mesmo com uma hélice. Não é um motor safadinho, motor de barco, não, cara. Um motor de barco não é fraco, cara. Não queria te decepcionar. Ah, mas você acha que um motor de barco faz um ultraleve voar? Mas isso não quer dizer que ele seja um motor ruim. Ah, você não vai querer comparar com um cortador de grama, né? É, vendo por essa... Ele não reproduziu. Ele nem planou, cara. Não, ele ainda falou, nossa, foi um voo. Ai, meu Deus, se isso foi um voo, não quero saber o que é uma queda. O mundo de Beakman era muito bom. Os pinguinzinhos assistindo TV no cara, começo. Cara, pode crer. E no final. O mundo de Beakman passava onde? Era na cultura. Na cultura. Tirava um pouco de conteúdo científico, né? É. Pra criança, uma coisa assim. Tinha o Homem-Rato. Lester. E tinha a menina, o Lester. Um rato muito escroto, né? Lester, cara. Era muito bom. Cara, nem fazia questão de fingir que era um rato. Ah, eu lembro uma vez que ele pegou um osso de galinha e colocou dentro da Coca-Cola. Ele urbana, deixou uns né? dias lá pra ver se ficava mesmo um osso maleável. Fala o que? Que desintegra, né, o osso? Não, ele fica macio. Não, o osso não. Ele falou que não desintegra, mas ele fica mole, sabe? Fica meio maleável. Eu lembro de um episódio que ele pegou um tubo daqueles, tipo de papel higiênico, sabe? Ou de rolo de papel, de cozinha e tal. Colocou uma folha de... Fica uma folha de papel mesmo de um lado, encheu de sal e tentou furar com um cabo de madeira, sabe? E não conseguiu, fala, pra demonstrar uma parada, tipo... Que os grãos de sal se ajeitavam e tal, e absorviam a força. Pô, tinha um parecido com esse daí, então, que eles falaram que como você perfurar uma batata com um canudo. Nossa. É. Aí deixava o rato lá, tentando. Você botava o rato pra tentar fazer as coisas, né? Isso é possível, o rato ficava lá que nem um doido fazendo. Aí o esquema é você pegar o canudo, pegar assim, como se fosse dar uma apunhalada, sabe? Aí você tapa a saída de ar do canudo, aí ele entra na batata. É verdade. Caraca, pode crer. E entra com tudo. As explicações com gráficos, era uma legalzinha, que virava quando ele falava... O que acontece quando você espirra? Aí aparecia uma animaçãozinha muito legal. Eu lembro, foi nele que eu descobri a velocidade do espirro. Hoje eu não lembro, mas eu descobri. Parabéns. Você viu, mas você não absorveu. É, digamos que eu absorvi, só que já esqueci, né? Faz um pouquinho de tempo. Você absorveu tanto que dissolveu, né? Ah, eu assisti ao Cavaleiros, né? Acho que Cavaleiros todo mundo assistiu. Acho que foi o primeiro anime que eu assisti mesmo. Só que eu assisti ao Cavaleiros quando ainda não existia a abertura em português. Ah, o que eu assisti, na verdade, era outra música, na verdade. Não era música... Eles fizeram música própria. Pode crer. Meio que Cavaleiros de Zodíaco. Era uma porcaria desse tipo. Era um negócio bem escroto lá, pô. Um negócio feito nas coxas, sabe? É. Não era o original, não. Mas essa abertura, ela só tocou até eles gravarem a abertura com Pegasus Fantasy, que o Edu gravou. Foi. Eles estavam só mantendo essa abertura até eles gravarem essa outra, que era igual a do original. Depois, quando eles gravaram essa, eles colocaram e continuou. Até depois, quando reprisou, só reprisou com Pegasus Fantasy. Cavaleiros Zodíaco, o começo dele é muito escroto, né? Foi este... Tem pouco tempo que eu fui assistir de novo, aquela parte toda lá do torneio? Aquele coliseu, aquele... Pô, é muito escroto aqui dali. Comecei... E as 12 casas? Não, mas 12 casas já é mais pra lá, pô. Já é uma saga bem depois. Eu sei, mas tem as 7 casas e olhe lá, é... hein? É, tem um que morreu e não achou nenhum pra nem substituir. Todos estão lá, nem todos querem lutar. Tinha aquele Mu, que era o viadinho da parada. E o Shun? Ah, é, não, cara, o Shun é o pior de todos. Cara, puta, eu gostava do Shun. Ah, porque você é mulher, ora. A armadura dele tem pequeno. Eu assisti Dragon Ball, assisti até o GT. O GT eu não cheguei a assistir tanto. O GT é uma bosta. Mas o GT eu assisti em japonês. É, eu não assisti em japonês porque eu não entendo o japonês. Mas eu só assisti o GT, acho que alguns episódios só. Eu não gostei do... Eu parei no primeiro. Do estilo. Pô, Dragon Ball era... Eu achava do caralho tudo, mas o que eu não suportava era aquela enrolação toda. E quando começava o título do episódio, quando ele ia apresentar, já era tudo que ia acontecer no episódio. Tipo. É verdade. É. Era um resumo, não era o nome, era um resumo do episódio. Resumo do episódio, tipo, a morte de Vegeta pelas mãos de Goku. O melhor de todos era o episódio que chamava Goku é Guineu, Guineu Goku. Trava a língua, né? É no seu. Tinha que responder pro narrador. Agora que era foda, era aquela enrolação toda, né? Que botava um episódio todo, Goku correndo naquele caminho da serpente lá, né? Verdade. Aí ficava, ai meu Deus, cadê o Goku? No final do episódio ele cai do caminho da serpente. Mas aí tem que voltar depois, né? É muito escroto, cara. Dá uma raiva. Ele vai pro inferno e tem que correr aquela merda toda de novo. Mas o primeiro anime que eu assisti, assim, de gostar mesmo foi o Yu Hakusho, cara. Ah, eu gostava de Yu Hakusho também. Meu personagem favorito era o Kuwabara. Kuwabara era muito bom. Porque ele era humano, ele era normal, gente. Ele não era fodão. Nossa, do Yu Hakusho eu gostava do Kurama. Kurama é um viado. Vocês já repararam que a Vivi só gostava dos personagens boiolas, né? Era o Shun, o Kurama. Kurama era uma raposa. Vocês falando de Yu Hakusho pra mim, vocês estão falando blá blá blá blá blá blá blá blá. Nossa, cara, você não lembra de Yu Hakusho? Eu não assisti, cara. Você não assistia Yu Hakusho, cara. Era de torneio esse negócio, né? Não, o torneio é uma parte. O torneio foi um torneio só. Não, na verdade foram mais, foram dois. Ele era um detetive espiritual. Cara, você tem a obrigação moral de assistir Yu Hakusho até o final. Ué, expectativa da porra que estão criando, velho. Não, mas pô, Yu Hakusho, todos têm a obrigação moral de assistir e dublado ainda por cima, porque a dublagem de Yu Hakusho dublado. É a dublagem foi muito boa. A dublagem é legal pra caramba. Até hoje eu acho que é o anime mais bem dublado que eu já vi, cara. Ô Ike, você não pode falar nada que você tem obrigação moral também de assistir Guerreiras Mágicas de Rei Art. Não, eu assisti esse troço. Por causa das citações de RPG. Que citações de RPG, meu cara? Você tá falando do quê? Você já assistiu Guerreiras Mágicas de Rei Art? Já. Então, se você tá falando que citações de RPG, tu não assistiu o mesmo Guerreiras Mágicas de Rei Art. São dois, né? Tem dois. Porque todos os episódios têm citações de RPG. RPG, inclusive tem um lugar chamado Floresta do Silêncio, onde não se pode usar magia. E daí? E daí é outro. Conclua, né? Conclua. Ah, legal. Tem um lugar que tem que chama Floresta do Silêncio. E daqui em casa tem um lugar chamado Floresta da Capivara. Onde tem capivaras. Nem por isso. Lá você também não pode fazer magia. Gente, deixa eu só fazer um parênteses agora. Nós estamos com 57 minutos de gravação. Mas tem muita coisa que não presta no meio da gravação. Um dos melhores... O Yu Hakusho tem os quatro melhores personagens já criados. Kurama, essa história do fermento de melhor já criado, já vi falar em 5 séries diferentes. Tô falando de sarcófago, tem os Tokusatsu que eu podia falar também. Né? Não tem nada a ver uma coisa com a outra, mas a gente pode... E tinha o Toguro, que foi o cara mais foda do... Foi o melhor personagem já criado. É, foi um dos melhores personagens já criados. Apesar que teve aquele outro... Não, mas o jogo da Carmen Sandiego vai ser disponibilizado por nós. Não, vai não. Tem 40 anos. Vai ser disponibilizado pelo Ivãozinho. Né? No... Não, quem quiser o jogo, manda um e-mail pro Ivãozinho que ele manda pra vocês pro e-mail também. Ou vai em www.google.com. Não, o jogo é free, cacete. Pode pôr. Você adora o perigo, cara? Adoro, peraí. Putz. Morra. Eu queria saber que tipo de liberação é essa, free cacete. Ah! Pô, pai! Mas no Yu Yu Hakusho, o pessoal que morria, morria mesmo. Teve a velha que morreu, sempre esqueço o nome a dela. A velha que morreu, porra? Mestra Genkai, porra. A Mestra Genkai, lembrei. Eu falei, como assim você lembrou? Eu tô me pensando. Velho, até hoje Yu Yu Hakusho... Foi o melhor anime já criado. Tá bom. Faustão, glorioso. Aqui eu e a Vivi para falar algumas coisinhas para vocês. Eu acho que primeiramente, né, é bom falar da cagada da Vi. Minha cagada? Foi. É, foi mesmo. Mas foi. Eu consertei. Mas fala cagada. Que cagada foi, ninguém sabe que cagada foi. Foi que eu disse pra todo mundo que a data do sorteio da promoção ia ser no dia 5/10 e eu me equivoquei. A data do sorteio vai ser, na verdade, no dia 3/10. Mas que promoção você já falou? Da promoção do Poderoso Chefão. É que na hora que eu fui fazer as regras da promoção, eu tava olhando o calendário de setembro. Aí eu me equivoquei, mas eu já consertei, já tá tudo consertado. Então a data do sorteio, a data correta é dia 3/10 e as vendas vão se encerrar no dia 1/10. Então se você ainda não adquiriu seu número... Está acabando. Conta. E o que é a promoção? O que é a promoção? Se você quiser ganhar um lindo box contendo a trilogia... Poderoso Chefão. Box de luxo, capa dura, muito legal. 5 DVDs. São 5 DVDs, isso mesmo. São os filmes mais os extras, muito legal. Cheio de extras, cheio de filme. Cheio de filme, cheio de extras, cheio de DVD. Nós estamos fazendo uma espécie de rifa. A gente fala rifa, mas não é rifa, é um negócio de aposta, né? Você vai apostar em um aposta número. Aposta é proibido, menino. Contravenção penal. Não, por isso que eu disse, é uma espécie de aposta, né? É como se fosse apostar em um número. Aposto no galo cor-de-rosa, né? Então, se você quiser participar, a gente já falou um pouco no Gavestática passado, né? Se ainda tem alguma dúvida, você pode ir lá na página da promoção, pertinho lá do Don Corleone, ele está apontando o caminho. E você pode olhar lá, além das regras, você pode ver também quais os números já foram tomados, você não pode apostar no número que já foi tomado. E pode ver os números que estão vagos lá, pra você escolher o seu e ficar na torcida aí para dia 3, né? Isso, dia 3/10. Dia 3... você ganhar o seu box. Lembrando, sorteio pela Loteria Federal, já pra não ter reclamações. Não ter treta. Até a gente poderia participar, né? Eu só não vou participar porque eu já tenho um box desse. Senão eu estava aí. Eu só não vou participar porque a minha mãe já está participando. É, né? Sim, outra coisa, o feed a gente já falou. Está aí o nosso link do feed, pra você que assina feed. Acompanha as atualizações do Gavestática. Pra quem usa... Está aí também na postagem. As coisinhas lá, os programinhas do tipo iTunes. Então vamos ler o e-mail do Anderson Borges. É meio curtinho. É, curtinho. Ele comentou sobre o Gavestática. Super irado o programa de vocês. Comecei a ouvir hoje e achei muito bom. Adoro o filme Poderoso Chefão. Vou ouvir sempre. Parabéns. Vou recomendar para os meus amigos. Muito obrigada, Anderson. É, nós gostamos muito de receber os e-mails de vocês. E também gostamos de saber que vocês estão nos recomendando para os seus amigos. Isso é muito bom. Essa resposta daí sua é Ctrl-C, Ctrl-V, né? Qualquer e-mail que a gente recebe, você fala isso. É, mas né? Eu tenho que agradecer pra todo mundo, né? Muito obrigada. Gostamos de receber seus e-mails. É a verdade. Blá, blá, blá, blá, blá, blá. Blá, blá, blá, blá. Ai, que horrível. É que meu companheiro desse mês não está aqui hoje. O que mais a gente pode falar, Vi? O último recadinho aqui pra galera. É uma surpresa. É surpresa? É, isso aí. Temos uma surpresa. Então, pra você que se interessou aí pela promoção do Poderoso Chefão, a gente tá aqui dando uma oportunidade pra você. A gente aqui do blog liberou aqui, ó, 5 números para vocês. Esses números serão dados... as 5 primeiras pessoas que comentarem nessa postagem do Gavestática às 7. Mas preste bem atenção, depois não vai alegar ignorância. Para você ganhar esse número, é bem simples, né? Primeiro, você não pode ser da equipe. Não pode ser a gente. Não pode ser colaborador. O Bill Cabrito. Já deve estar triste agora escutando isso. Não, o Bill Cabrito não é colaborador. Ele é... é parceiro. Ah, é verdade. Parceiro também não pode. Bill Cabrito perdeu de qualquer jeito. Se você é um mero ouvinte e está escutando isso agora... Um privilegiado. Que um mero ouvinte. O que você precisa fazer é primeiro fazer um comentário... Relevante. Relevante, né? Não adianta dizer só... primeiro, ou então, estou escutando, oi, que legal, que programa legal, não pode ser isso. Faça um, comente uma coisa que você escutou no programa, comente, diga aí o que é que você assistia quando criança, faça um comentário relevante, né? Vamos usar o bom senso. Isso é um pré-requisito. E o segundo pré-requisito é, em qualquer lugar, em algum momento desse comentário, você tem que inserir a seguinte frase. Eu gamava no Cirilo. Em qualquer momento, você pode fazer no comecinho, no meio do seu comentário, ou então no final, você tem que colocar essa frase no seu comentário de alguma forma. Eu gamava no Cirilo. Colocando essa frase, você já estará, e sendo um dos cinco primeiros... Os primeiros a comentar, você vai estar apto. Lembrando que... no seu comentário, você tem que também dizer que número você quer. Ah, é. Pronto, é. Você ir participando da... Se você já estiver com esses pré-requisitos aí, você já pode falar, inclusive, no próprio comentário, o número que você quer. Agora, também não fale, eu quero tal número, simplesmente. Bote no finalzinho o número que a gente vai entender. No final do comentário, você simplesmente... Coloque o número lá. Então, pessoal, corre lá pra comentar, porque enquanto você está ouvindo, tem gente comentando. Com certeza. Corre lá pra você garantir o seu número. Sim, e também... só pode, por favor, né? Cada pessoa só pode pegar um número, né? Você não pode pegar os cinco números. Ah, me poupem, né? Valeu, pessoal. Até a próxima. Tchau, otário.